Thank you. Salvador, Sam, Mike, até o Mike, formando o termo de reboque. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, boa noite, bom dia, Gol 961, autorização Guarulhos, frente da ECO. Gol 1161, ECO, confere só um instante, cópia. Gente. Copia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, via Pêsulo 10 até Tango Bravo Eco, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El Leda Motiva. Transponder 5407, controle 1, 19.35. 360. Zulu 10 até Tango Bravo Eco, decolada 10, curva direita, da El Leda Motiva, 5407, 1935, Gol 1161. Correto, Gol 1161, chama pronto para o estacionamento. Gol 161. Paulo Salvador, Tan Mike Yankee Zulu. Prossiga, Mike Yankee Zulu. Bom dia, Mike Yankee Zulu na remota 13 do pátio 1. Pede autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos. Já coordenado com infra-aero. Gente, aponta a término. Yankee Zulu, eu vou estar lá no término. Autorizado, repassa táxi. Alice, o voo Nono 61, Uno 77, 3 horas e 50, galhão. Britax até o ponto de espera da 10. Via Tati Uno e Índio no ponto de espera torre, Uno 1895, ajuste no 0, Uno 3. 0093, Tati Uno Índio, 295, Nono 61. Salvador, então 3601, bom dia. 3601, bom dia, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Sierra Bravo, Sierra Papá, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil de saída da El Leda Motiva. Intercepta Pesilu 10, Pubávia, Pesilu 6, conforme rota. Aciona 5411, controle 119.35. Autorizado São Paulo, 360, só Pesilu 10, Pubávia, Pesilu 6. Da El Leda Motiva saída, 5411, controle 119.35. 1161, pronto, ponto 0. 1161, Alinda, cola pista no 0, vento 1110 graus, 7 nós. Alinda, decola 1-0, gol 1161. 0, como é que é? Correto, reporta pronto pro estacionamento. 1161, decolado 29, controle 119, decimal 35. 135, não, obrigado. O 1161, bom dia, contato radar, seu para 360 via da El. 360 da El, o nome Paulo Salvador, Léo Sam, Mike Yankee Zulu, informando o término do cheque, grato, bom dia. Bom dia, ótimo. Gentileza, oi, no meu. Autorizado, chama táxi. Chama táxi. Voo 961 no solicite morte, voo centro Recife, na frequência no 251, alternativa 33, decimal 25. Para o tanque, são 3601-1523-40, Serra Galeão. Livre taxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia no ponto de espera torre 1895, ajuste 1013. Direita, ponto de espera 2950. Pode 3601, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 7 nós. Alinhar e decolar, 601 autorizado a decolagem? Afirmativo, autorizado a decolar 10, vento 120 graus, 7 nós. É, iniciando, 601. Padre 2601, no decolado 44, controle 1, ou na nave decimal 35, morro. 1935, bom dia. Controle de Salvador, Padre 3601, bom dia. Padre 3601, contato radar sua para 3601, Cedadael. Cedadael 3601.